não posso me calar. Deus mandou dizer ao mundo: crê em Jesus Cristo para ter vitória, porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus, porque a vitória do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus.